Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. Esta semana na Rádio Antena Web, há entrevista com João Claro, o cantor de Aveiro, que tem vindo a ter um crescendo de sucesso e que recentemente lançou Kizomba é que é bom, o seu mais recente trabalho, lançado já no ano 2011. Menina, menina, bonita. Antena Web foi conversar com João Claro para saber mais sobre esse trabalho e sobre a sua carreira musical. Fomos também conversar com Sara Realista, uma atriz amadora que nos dá uma outra visão do teatro e do seu mundo. Conheça Sara Realista e a visão do teatro amador. Esta semana no Tempo de Antena, entrevista com o cantor João Claro e com a atriz Sara Realista, em mais uma edição do Tempo de Antena, neste dia 6 de maio, a partir das 5 da tarde. Antena Web, sintoniza-te. Bom dia, este é o Antena News. Porto e Braga estão na final da Liga Europa. Os portistas perderam ontem no El Madrigal com a equipa do Villarreal, uma equipa totalmente diferente daquela que se apresentou no Dragão e que perdeu com o Porto por 5-1. Ontem, os Dragões perderam por 3-2, mas continuaram na frente do eliminatório, que acabou a 7-4. O Villarreal havia ganho todos os jogos que realizou em casa, até agora nas competições europeias. A noite de ontem não foi exceção. Ainda assim, o resultado foi insuficiente para os espanhóis passarem à fase seguinte, neste caso à final da Liga Europa. Ficou o Porto com esse passaporte. Já o Benfica, que foi recebido em Lisboa com protestos, ficou pelo caminho. Depois de, pela segunda vez esta época, estar em vantagem em eliminatória, mas acabar eliminado. A diferença é que, ao contrário das meias da Taça de Portugal, foi eliminado em casa do adversário e com um único golo. O estádio, aos 19 minutos, levou o Axel de Lídio, ditando a vitória para o Sporting de Braga, que assim consegue um apuramento absolutamente histórico para a final da Liga Europa. É a primeira vez na história que duas equipas portuguesas realizam uma final de uma competição europeia. Ganhou 20 mil euros em noite de sorte num casino da Póvoa de Varzim, um jackpot que acabou por ficar nas mãos durante pouco tempo. Ao chegar a casa, em Vila Nova de Gaia, a mulher afortunada foi assaltada e agredida, acabando a noite no Hospital Santo Silvio. A PJ não revelou o dia deste acontecimento, preferiu, aliás, manter a situação no anonimato, até apanhar os quatro assaltantes. Eles circundavam o casino da Póvoa de Varzim, a tentar perceber, pelas reações, eventuais afortunados. Depois, era um verdadeiro serviço de espionagem. Descobriam moradas e assaltavam as, então, vítimas. Os homens, já todos detidos, têm idades compreendidas entre os 40 e 60 anos e são da Póvoa de Varzim. É mais um avanço na igualdade humana. O Supremo Tribunal Brasileiro aprovou a união de facto entre homossexuais, atribuindo-lhes assim tanto direito quanto aos casais heterossexuais. Isto inclui, por exemplo, a partilha do seguro de saúde, a entrega de rendimentos conjunta e a herança em caso de morte do parceiro. Há 14 pessoas não gratas em França. São diplomatas líbios e entre 24 a 48 horas deverão deixar o país. Foram expulsos da França. Ao mesmo tempo, o grupo de contacto com os rebeldes líbios disse que está a preparar um fundo monetário temporário para ajudar as forças anti-Gaddafi. O dinheiro deverá estar disponível dentro de semanas. Ao mesmo tempo, os revoltosos líbios dizem estar preparados para a realização de eleições no território que controlam. durante 8 anos, guardou cerca de 2 milhões de fotografias de pornografia infantil. Ross, um indivíduo australiano, declarou-se ontem culpado pelos cerca de 2 milhões de fotografias por ele armazenadas. A princípio, disse, o download de fotografias via internet servia apenas para testar a segurança da própria internet, tentando perceber se os seus próprios filhos seriam capazes de chegar a estas fotografias. Acabou por se viciar no material e por desembolsar inclusive 10 mil dólares para poder baixar o material da rede. Confessou ainda que algumas fotografias apresentavam menores de 5 anos. Ross foi detido pelas autoridades australianas no ano de 2010, em dezembro. Ontem, levado ao tribunal, declarou-se culpado. Ross tem 47 anos. O Antena News termina por aqui e regressa na próxima segunda-feira às 11h40. A informação desportiva regressa às 8h, é mais um Desporto Antena.